levo os meus pensamentos. Pra trás fico velho homem. Sinto-me forte, tenho voz de trovão. Mas eu conheço um voo inesquecível.